Pega no meu pau, ei. Bora fazer uma ceia, tem linguiça no bilau. Tá na hora de juntar toda a família. Tira lá na sala e eu comer as minhas mãos. É Natal, ei. Pega no meu pau, ei. Bora fazer uma ceia, tem linguiça no bilau. Esperei por essa porra o ano inteiro. Deixando meu bicho, meu quarto virou puteiro. Papai Noel, vou comer tua mulher. Ei, ela é branca e gorda, mas até que é um filé. Parece um frango que precisa ser assim. Joga lá no forno, pendurada no meu saco. Porque hoje eu tô feliz, como rabanada do jeito que eu sempre quis. Pra minha prima me chupando em bar da mesa. Olhei pra minha tia já pensando em safadeza. Enquanto tu fique tarado, quer negar trazer viado. Chupa pica janejado, só pra quem é brabo. Ei, tô no pique, natalino. Toma minha tia, enquanto ela balança acima. Papai no meu chega e traz a Coca-Cola. Fala ho ho enquanto molha minhas bolas. Cadê meu Rex, Rex tá Razer. Sou filha da puta, tu ganhou mais um hater. Eu pedi essa porra lá no começo do ano. Tu passou o ano inteiro masturbando, malando. Essa tua baba branca não engana nunca. Sei que tu chupa tua gena e que tua gena te chupa. É Natal, ei, pega no meu pau, ei. Vou fazer uma ceia, tem linguiça no bilau. Tá na hora de juntar toda a família. Geral lá na sala e eu comendo as minhas primas. É Natal, ei, pega no meu pau, ei. Vou fazer uma ceia, tem